precisa de mais nada. Do bom dia a Lisboa, gaivota que voa, alegre enso nada. E olho o rio Tejo, que a míngua de um beijo quer ver-te acordada. Ouço o burburinho da cidade e vejo o céu azul. Na viola dedilho a saudade desta canção do sul. Lisboa assim, um poema de mim, luz, cor e aguarela, não pode respirar sem ela. Os sons dos bairros são pulsar do coração, suas ruas são veias, telas de fado cheias. Do bom dia a Lisboa, gaivota que voa, alegre enso nada. E olho o rio Tejo, que a míngua de um beijo quer ver-te a. Ouço o burburinho da cidade e vejo o céu azul. Na viola dedilho a saudade desta canção do sul. Esta canção do sol.